Portal do Arrocha. Alô, delícias apaixonadas. Esse beijo causou tanta de memória e outras coisas mais que eu já nem lembro agora. Nem quero lembrar. Assim que a sua roupa encostar no chão, eu dou chicote desse mundo e cheguei no seu colchão. Deus fez a mulher de uma costela de Adão. Quando foi fazer você, fez do filé mignon. Naldo Paquera, Alvimia Lagoinhas, bora rochar. Dançando, dançando. Se quer mesmo saber, vou te contar. Mas pensando melhor chegar mais perto que eu vou te mostrar. Juro pela luz da lua cheia que vai valer a pena, é uma pena você não culpar. Esse beijo causou tanta de memória, outras coisas mais que eu já nem lembro agora. Nem quero lembrar. Assim que a sua roupa encosta no chão, eu dou chicote desse mundo e cheguei no seu colchão. Deus fez a mulher de uma costela de Adão. Quando foi fazer você, fez do filé mignon. Um beijo causou grita de memória e outras coisas mais que eu já nem lembro agora. Nem quero lembrar. Sua roupa encosta no chão, eu dou chicote desse mundo e cheguei no seu colchão. Deus fez a mulher de uma costela de Adão. Quando foi fazer você, fez o filé mignon. Sua roupa encosta no chão, eu dou chicote desse mundo e cheguei no seu colchão. Deus fez a mulher de uma costela de Adão. Quando foi fazer você, fiz do filé mignon, fiz do filé mignon, fiz do filé mignon.